Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler. Gente, eu vou falar nessa noite a respeito de identidade, a respeito da questão da nossa identidade pessoal. Isso é um tema assim que a gente não escuta muito num contexto cristão, inclusive em mensagens e em sermões. Na verdade, até porque a gente não encontra nenhuma discussão sobre identidade ou coisas desse tipo nas escrituras de uma forma explícita, né? É um tema meio moderninho, né? Uma coisa mais contemporânea. A própria ideia de crise de identidade é uma coisa da psicologia moderna, né? Mas isso é uma coisa importante, é um aspecto da nossa natureza humana, ter identidade, particularidade. E a Bíblia tem algo a dizer a respeito disso também, porque ela é relevante para todas as áreas da vida. E nós vamos ler aqui um pouco da história do que o Senhor diz em Apocalipse às igrejas da Ásia. Nós vamos ler a respeito da igreja de Pérgamo, mas tratando dessa questão, né, da identidade. Esse vai ser o nosso foco na reflexão aqui sobre Apocalipse capítulo 2. Voando tudo aqui. Gente, mas eu queria começar com duas ilustrações, para dar um pano de fundo para a nossa discussão. Duas ilustrações. A primeira, eu estava até tirando dúvidas com o pessoal antes da gente começar, é o filme Matrix, o 2 especificamente, Matrix Reload. Quem chegou a ver esse filme aqui? Várias pessoas viram o filme. Então, no segundo filme, na luta para proteger Sião, né, que é a colônia lá, dos humanos contra as máquinas, e libertar os humanos que estavam presos lá na Matrix, que era o sistema, tem um momento que o Neo, que é o personagem principal, né, o eleito, The One, ele com mais uma turminha, me esqueci agora, eles pegam o chaveiro e vão para o prédio onde supostamente estaria o centro de controle da Matrix. E eles vão lá para explodir o andar, né? E quando ele chega lá dentro, ele se encontra com o arquiteto, que é a máquina, o programa que controla a Matrix, e conversa com ele. E o arquiteto diz uma coisa muito interessante, que ele, na verdade, ele era uma versão nova de um problema antigo que eles tinham, porque eles carregavam o sistema e a maior parte das mentes humanas aceitava a Matrix, mas muitos se rebelavam, e no final Sião aparecia, que era essa comunidade dos rebelados, e isso se repetia sempre, nunca resolvia esse problema, e que ele era na verdade um defeito do sistema. Quando eles tivessem encontrado a forma certa de fazer o programa da Matrix funcionar, esse problema não apareceria mais, né, desse grupo, né, de pessoas. E isso é uma coisa curiosa, né? O que o arquiteto chamava de defeito no sistema, no programa, era na verdade a personalidade humana. As personalidades humanas tinham suas características ali que eram irredutíveis a um sistema, né? A um programa, uma coisa desse tipo. Eram irredutíveis. Então, era a humanidade, era assim, era isso. Não era, na verdade, um problema do sistema, que eles não tinham conseguido resolver ainda. Mas isso é um lado, né, da questão da identidade. É que, para organizar a vida, a gente constrói sistemas, né? A gente tem aí uma organização social, né? Existem diferentes formas de vida cultural e tudo, muitos seres humanos, todos os seres humanos vivem dentro de alguma forma de sistema. E muitas vezes o sistema pode se tornar tão opressivo que algumas pessoas, como é o caso, né, retratado no filme não conseguem se adequar de jeito nenhum, porque elas querem de todo jeito ser elas mesmas. E não conseguem se entregar e se adequar àquela estrutura, àquele sistema lá. Mas essa é a pergunta, a primeira pergunta, né, que a gente faz. Será que eu posso ser eu mesmo? Porque eu quero ser integrado, eu quero estar com as pessoas, eu quero fazer as coisas, mas eu também quero ser eu mesmo. E a situação do Neo e de outras pessoas no filme era isso, é que eles precisavam ser eles mesmos. E isso significa que eles não iam se encaixar ali naquilo, né? E um outro exemplo que a gente tem disso, mas um pouco diferente, já mudando, saindo do exemplo do filme, né? É uma coisa que se tornou muito popular na internet, são os avatares. De repente alguns aqui até já têm avatares, né? Ou tiveram avatares, que são aquelas imagens, né? Ou em alguns casos personalidades virtuais que o usuário utiliza para se relacionar com os outros e tal. Em alguns lugares, o grau de detalhamento que é dado para essas personalidades é muito grande, mas em muitos casos é só um estereótipo mesmo. E esse é o outro lado, né? A gente quer ser aceito, a gente quer ter relacionamentos, mas a gente não quer mostrar a nossa cara, né? A gente não quer mostrar a nossa cara na internet. Às vezes, literalmente, né? A Alessandra participou, não sei, de um grupo no Orkut que o título era Orkut sem foto é de gente feia. Mas não sei se alguém aqui tem Orkut sem foto. Eu me lembrei disso. Mas às vezes a pessoa pensa assim, olha, eu queria tanto ser aceito e sei lá, conhecer gente nova e tudo, mas eu não posso mostrar minha cara. E não estou falando da cara literal só, estou falando das características, né? Então a pessoa pega ali um avatar, que é uma figura virtual, e se relaciona com os outros através daquilo. Então, esse é a outra questão, né? De repente, a gente não quer ser nós mesmos. A gente quer ser aceito, mas como a gente teme que a gente não vai ser aceito do jeito que a gente é, então a gente cria uma identidade falsa. E aí a gente faz as coisas através daquela identidade falsa. Então, são dois problemas, né? Às vezes é difícil a gente ser nós mesmos porque tem uma pressão de fora muito violenta, que alguns se rebelam, outros não. Às vezes o que tem é uma pressão de dentro, que é o medo, a vergonha de muita coisa que a gente é e a gente não consegue ser a gente. Aí a gente fica esquizofrênico, né? A gente fica com a nossa personalidade real, seja ou a nossa personalidade real fica oprimida, enfiada lá dentro, porque a gente tem que se adequar a um modelo, ou a gente se autodestrói numa luta contra o sistema. E aí tem muitas histórias do século XX, né, de como isso aconteceu. Então, é claro, eu quero fazer uma aplicação de algumas coisas muito curiosas aqui que o Senhor fala à igreja de Pérgamo. Vamos ler aí, Apocalipse capítulo 2, verso 12 em diante. 2, verso 12 em diante. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, gente, em primeiro lugar, o que nós temos aqui? Uma igreja que vivia num contexto de opressão, né? Um contexto de opressão violenta. Então, aqui se diz, né, nos primeiros versículos, que a igreja vivia onde estava o trono de Satanás. E, de fato, Pérgamo era a cidade na Ásia Menor, que é onde é ali Turquia hoje, era a cidade na Ásia Menor que tinha era o centro do culto imperial na Ásia Menor. Era Pérgamo, o centro do culto imperial. O templo mais antigo da Ásia, que era totalmente dedicado ao imperador, estava em Pérgamo. Era o templo mais antigo. E na época em que o Apocalipse foi escrito, o culto ao imperador tinha crescido bastante. Era a época do imperador Domiciano, que fez muitas perseguições e tal. Então, a pressão em Pérgamo para as pessoas honrarem o imperador era muito violenta. Em outros lugares era forte também, mas em Pérgamo a questão do imperador era especialmente delicada. A questão de adorar outros ídolos e aceitar outros deuses era um problema para os cristãos e depois se tornou para os judeus também, que perderam alguns direitos. Era uma questão difícil. Mas em Pérgamo a pressão era violenta, porque tinha uma conotação política muito forte, que ali era o culto ao imperador, né? Quer dizer, a religião estava misturada com o poder político. Então era uma situação de pressão. Isso é curioso porque alguns tiraram a seguinte conclusão. Isso significa que na visão de Apocalipse, o poder terreno, as autoridades, o Estado são demoníacos, que ele chama de trono de Satanás, né? Aquilo ali. Mas não é assim. Quando a gente lê Romanos, por exemplo, ou quando a gente lê 1 Pedro, a gente vê os apóstolos dizendo que a autoridade foi colocada por Deus, autoridades governamentais, né? Quer dizer, considerando o testemunho bíblico como um todo, eu diria que o ponto principal, o que tornava Pérgamo o trono de Satanás, não era meramente o fato de exigir-se respeito ao imperador, ou o mero fato de existir um império. A questão principal era que esse império era idolátrico, porque o poder exigia adoração, o poder político. Então, sempre que o poder se absolutiza e quer dominar todas as áreas da vida e engolir todas as pessoas, então aí ele, embora a estrutura seja boa, porque Deus criou os governos, então aquilo se torna satânico, demoníaco, né? Demoníaco. Agora, a solução para isso é a reforma, né? É a transformação do governo e tal. Então a Bíblia não diz que depois não haverá mais governos. A Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Senhor, ele seria o verdadeiro César, né? E é por isso, inclusive, vocês devem ter percebido, que Jesus é mostrado com a espada de dois gumes, né, saindo da boca. Então o César era representado assim, como portador da espada de dois gumes. Então aí Jesus aparece como verdadeiro portador da espada de dois gumes, quer dizer, o verdadeiro César, né, por assim dizer. Então, o contexto era um contexto de opressão, era um contexto de violência, de pressão sobre os cristãos para eles adorarem ali o imperador e se submeterem totalmente ao império. E aí a gente tem a doutrina de Balaão, né, que é a pressão interna. Essa perseguição exterior era externa, mas é a interna. E o que que era a doutrina de Balaão? Ensinava Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Quer dizer, não é difícil entender o que estava acontecendo, gente. Naquela época, era colocado como dever cívico para as pessoas que elas adorassem ao imperador e oferecessem sacrifícios. Então o que acontecia é que naquela tensão, se as pessoas sujeitavam aquilo ou não, se aquilo era neutro, a gente faz só porque o governo está pedindo, ou a gente não faz, algumas pessoas dentro da igreja vieram com a seguinte doutrina, que não tem nada a ver. A nossa vida pública não tem nada a ver com a nossa vida cristã por dentro. Então o que a gente faz? A gente vai lá, oferece os sacrifícios, adora lá o imperador, mas assim, não é de coração, é só para inglês ver, né? O mineiro diria. É só para inglês ver, mas na verdade a gente não tem nada a ver com aquilo, é uma coisa cívica, não tem problema. Não tem problema. E também alguns dos padrões éticos que os pagãos vêm praticando, coisas que são feitas nas festas e honra ao imperador, não são tão graves assim. Então, vamos tentar fazer uma média aqui para a gente viver em paz com o império. Então, isso é a doutrina de Balaão. naquele contexto. O que é a doutrina de Balaão naquele contexto? É num contexto em que a idolatria é um perigo externo por causa do poder político, da pressão de fora, é o pessoal de dentro falar assim: não, vamos ceder, vamos abrir mão. Por que que a gente tem que radicalizar tanto? Vamos aceitar esses negócios aí, essas práticas de valor cívico, né? E a gente sabe que no fundo a gente não está cometendo a idolatria. Só que isso não é a visão bíblica das coisas, né? Na visão bíblica você tem que ter uma coerência do externo com o interno, senão você vai ficar doido, esquizofrênico, né? Você tem uma fé privada e outra pública. Isso acontece hoje também. Acontece hoje também. A gente vive num sistema que diz: não, você pode acreditar no que você quiser, desde que fique dentro da sua cabeça e não se transforme em sua prática, não caia na sua profissão, não tenha nada a ver. Separe as duas coisas. Mas então, quer dizer, a gente vê aqui na situação que nós temos o trono de Satanás de fora, do lado de fora, né? Nós temos o império, para usar a ilustração lá, né? Seria a Matrix, né? É o sistema ali de pressão. E nós temos o interno, a pressão interna, que é a vergonha, né? O medo de expor a sua diferença, a sua posição e ser rejeitado. Então, não, vamos entregar os pontos, vamos andar como eles andam, vamos sacrificar o imperador e isso não tem problema. Agora, a resposta que a gente tem no texto, em primeiro lugar, é que Cristo é o César verdadeiro. E, ironicamente, aqueles que se dobram ao César, representado com a espada de dois gumes, para serem aceitos pelos outros, vão, ao invés de entrar em combate com o César terreno, vão entrar em combate com quem? Com o verdadeiro César, que é Cristo, né? Que é o que a gente está aí no versículo. A gente tem aí no versículo 16: arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então aqui é uma coisa quase irônica, né? Que é dita aos seguidores da doutrina de Balaão: vocês não querem brigar com César? Mas vocês vão brigar com o verdadeiro César se vocês fizerem isso, né? Se vocês praticarem essa incoerência. Mas aí depois tem a promessa, né? Cristo é o Salvador. Mas para quem está sob pressão, sob essa pressão da perseguição, da obrigação de se adequar aos valores de todo mundo ali, existe uma palavra aqui que tem um significado especial para nós, a respeito de identidade pessoal, né? Em primeiro lugar, o que nós temos aí na promessa? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Então, todo mundo sabe o que é o maná, né? Aquele alimento que Deus dava para o povo, de Israel, quando eles estavam na travessia no deserto, indo para a Terra Prometida. Quer dizer, uma situação de instabilidade muito grande, né? Imagina aquela massa de gente enorme ali atravessando o deserto. Deserto, né? Difícil conseguir alimento. Então, o maná representava a independência do povo em relação aos outros povos ali, né? Eles não precisavam se dobrar, se humilhar, fazer aliança ali. Eles tinham sustento de Deus, né? Então eles podiam caminhar pelo deserto, fazer a sua peregrinação. E o maná, claro, depois o maná desaparece, Deus cessa o maná, mas uma parte do maná fica, alguns pedaços, né, ficam dentro da arca, né, da aliança. Mas depois a arca da aliança desapareceu. Então o pessoal falava: onde é que está o maná que sobrou? Né, que não foi comido, ficou preservado na arca. Então esse é o maná escondido, né? Mas a ideia então é o suprimento na travessia para que você consiga viver com independência. Por que que isso era necessário? Porque se eles não tivessem o maná ali, eles iam cair nas mãos dos povos vizinhos em dois tempos. Eles iam se tornar presa daqueles povos. E essa era a situação dos cristãos de Pérgamo, né? Quer dizer, o que que era a tentação da doutrina de Balaão? É o seguinte: olha, se você não vai lá, não adora o imperador, como é que você vai fazer? Você não vai conseguir fechar negócios, porque você vai ficar mal visto, e as pessoas que são bons cidadãos não vão se associar a você, porque sabem que você é uma pessoa meio subversiva. Então, como é que você vai fazer? Você vai ficar sem sustento, sem onde se agarrar, né? Sem onde se esconder, sem teto. Então, o que é uma, a promessa do maná escondido é a promessa de que tudo bem, você pode perder todo o sustento por causa do seu compromisso com Deus e por causa da sua ruptura com o sistema. Você vai perder, mas Deus é o seu sustentador. Deus vai segurar as pontas, vai manter, te manter vivo, você vai sobreviver enquanto você atravessa esse deserto aí, que é o que os crentes de Pérgamo estavam atravessando debaixo do poder do império. A outra coisa que nós temos aqui é a pedrinha branca. Veja aí no verso 17. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Então, essa pedrinha branca é uma coisa curiosa, né? Enigmática. E existe uma série, tentou-se uma série de explicações para essa pedrinha, mas existem as duas mais fortes, e uma que eu diria que é a melhor de todas. As pedrinhas eram usadas, pedrinhas brancas e pretas, em julgamentos na época. Então, a pedrinha branca, não só em julgamentos, mas às vezes em atos de perdão governamental, se o sujeito, se numa fila, né, ou num grupo de pessoas que eram escolhidas para serem avaliadas ou julgadas em um tribunal, então se o juiz entregasse a pedrinha preta, isso era o sinal de que você foi condenado, e a pedrinha branca era um sinal de absolvição. Então isso acontecia na época do Império. Às vezes, quando ia se decidir, por exemplo, quais entre um grupo de prisioneiros condenados à morte ou de gladiadores, quem ia sobreviver ou quem não ia, usava-se isso aí. Agora, tinha um uso muito mais comum na época, e que eu acho que tem muito a ver com o contexto de perseguição e da questão da aceitação social em Pérgamo. Pedrinhas brancas eram usadas na época, isso era extremamente comum, como convites para festas ou para reuniões de negócios ou para celebrações religiosas. Então, se você era convidado, você recebia a pedrinha branca, né? Com formato, tamanho e tal. Então, se você chegasse na porta da festa e você não tivesse a pedrinha branca, você não entrava, né? Você precisava, era o convite. Era usado para isso, convite. Então, o que representaria nesse sentido, era o uso mais comum, o que representaria a pedrinha branca? Para quem estava sendo excluído da sociedade porque não participava do dever cívico de adorar o imperador. O que significa a pedrinha branca? Significa admissão. Significa que você vai ter um lugar para você ir. Você tem entrada em algum lugar. Você não está excluído. Porque qual é a sensação desse povo? A gente não é nada mais porque a gente está sendo marginalizado, separado aqui. Ninguém quer saber da gente porque a gente não serve não sacrifica ao imperador. Então aí vem a promessa de Jesus, que a pessoa vai receber a pedrinha branca. Então ela vai receber a admissão, o convite de entrada. Agora, no, na pedrinha branca, veja aí. Sobre essa pedrinha branca, que vem? Diz aí o texto que vem escrito um nome novo. Então, essa expressão é ainda mais forte. A gente sabe que na visão bíblica das coisas, o nome era uma forma, era representava a identidade. A identidade. Então, por exemplo, quando em vários momentos na Bíblia a gente vê isso, né? A gente vê, por exemplo, Abrão, né? E Sara mudando de nome por causa da experiência que eles tiveram com Deus, o nome de Isaac relacionado com a experiência, com o lugar dele na história, né, da redenção. A gente tem, por exemplo, o nome de Deus lá em Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a glória do Senhor. O que que Deus diz para ele? Deus diz para ele o seguinte: eu vou passar, né, minha glória diante de você e vou te declarar o meu nome. E aí, quando Deus passa, ele diz o nome dele, né? Então, no Antigo Testamento você percebe isso, que o nome tinha a ver com a própria identidade. Por isso que às vezes na Bíblia se diz que não há salvação fora do nome, né, do Senhor. Por que fala isso, né? Para nós é esquisito. A gente diria que a salvação não existe fora da pessoa. Mas é que para eles o nome era pessoa, era uma forma de sintetizar o que a pessoa era. Então, gente, quando Jesus diz aqui que o que vencer vai receber uma pedrinha com um novo nome, o que está se dizendo aqui é uma nova identidade. É uma nova identidade, uma identidade que é livre dos seus defeitos, dos seus pecados, das vergonhas, das desonras associadas a você. Porque naquela situação, essa é a questão. Se você não participava dos deveres, se tornava uma pessoa mal vista, então o seu nome ficava manchado. Mas se o nome ficar manchado, significa que você era um cara que não presta. Você sabe que os cristãos, por exemplo, eram considerados ateus, chamados de ateus, né? Porque eles não adoravam os deuses do império, e o deus que eles adoravam era invisível. Então não adorava deus nenhum, era um ateu. Né? Era assim que eles viam os cristãos, quando no livro do Martírio de Policarpo, por exemplo, na hora que o Policarpo vai ser queimado, né? Então o povo grita na cidade: morte aos ateus! Né? Morte a Policarpo. Então, para eles era impiedade. Oficiais romanos descreviam os cristãos como pessoas ímpias. Por quê? Porque eles não respeitavam os deuses. Isso era quase uma falha moral. Né? Isso era visto como uma pessoa estranha, uma pessoa que não tinha um bom comportamento, que não respeitava o governo, que trazia desordem, entendeu? Porque você não se submetia àquele culto ao poder governamental, ao imperador. Então, a promessa de um novo nome é a promessa de identidade, mas de uma identidade nova. Uma identidade nova, sem a vergonha, sem a culpa, né, sem a desonra. E mais do que isso, olha só o que diz no finalzinho: uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, é mais do que isso, né? É uma pedrinha, significa acesso, é um novo nome, significa respeito, honra pelo que você é, né? Purificação e tudo que está envolvido em novo, no Novo Testamento, né? A ideia de renovação. Mas nós temos aqui também a ideia de que redenção, isso é muito importante. Redenção significa que você vai ser absolutamente singular. Você vai ter um nome que ninguém conhece. Só você e Jesus. Quer dizer, isso significa que a sua particularidade é reconhecida. Não é que você é aceito junto da massa. Como que a pessoa era aceita no caso do Império lá romano sob pressão? Você é um membro da massa, ninguém te conhece. Você é aceito porque você vai lá e sacrifica e entra no sistema. E adora o Império. Aí você é aceito, aí você é alguém. Mas na verdade, para ser alguém, você teve que deixar de ser alguém. Você teve que deixar de ser você, você teve que deixar de ser um cristão para ser aceito. Você teve que ser desmanchado, dissolvido numa massa de gente que na verdade era massa de manobra do império. Mas o verdadeiro César diz o seguinte: você vai ser aceito, mas você vai ser aceito com um nome pessoal. Você não vai ser aceito dentro de um grupo de 100 ou de 1.000. Ou de 1 milhão, você vai ser aceito individualmente. O seu convite é pessoal, assinado. E você tem um nome que ninguém tem, que é só seu. É a particularidade sendo reconhecida. A parte da salvação é isso, é você ganhar singularidade. Não é uniformização, não é ficar todo mundo igual, não é a massa. Você é aceito como você é, você é transformado. A sua vergonha, a sua desonra é tirada e a sua particularidade é reconhecida diante de Deus. Agora, o que significa isso para nós hoje? Talvez a gente não viva necessariamente num contexto de império do mesmo tipo, né, que eles viviam. Então a gente não é diretamente perseguido porque a gente é cristão, pelo menos aqui, né, no Brasil, a gente não é diretamente perseguido. Mas já teve tirania aqui no Brasil também, e ainda tem em muitas áreas, né? A Miriam sabe, em algumas esferas da sociedade, a experiência de governo que as pessoas têm é que eles não têm nenhum direito e a lei está caindo em cima deles. E eles não têm acesso aos direitos. Então, muitas vezes, as autoridades são abusivas. Isso pode acontecer na família, pode acontecer com o governo, pode acontecer no trabalho, pode acontecer num casal, o homem em relação à mulher, pais, né, com filhos, pode acontecer na igreja, né? Pode acontecer de uma autoridade que foi Deus que pôs, cismar de ser Deus, que é o caso do imperador romano, e começar a exigir adoração. Isso acontece mesmo. Onde existe autoridade, isso pode acontecer, porque o pecado está aí, né? O pecado está aí. Então isso pode acontecer. Assim como pode acontecer também o outro erro, né? Que é a rejeição completa da autoridade, que é o outro lado, né? O pecado atinge tanto a autoridade como quem está debaixo da autoridade. Então, quem está com a autoridade oprime. Quem está debaixo da autoridade se rebela. E é assim que funciona, né? Se você fizer uma estrutura que favoreça muito a autoridade, isso vai acontecer, a opressão. Se você favorece muito a liberdade, você vai gerar uma nova opressão no futuro, de um outro tipo, né? Às vezes é a ditadura da maioria e por aí vai. Mas então a gente pode viver numa situação em que autoridades querem ser absolutas e suprimem a identidade das pessoas. E no caso dos cristãos, porque não era só o cristão que era oprimido no Império Romano, não. O trono do imperador era o trono de Satanás, porque o cristão era oprimido, mas porque os outros também eram oprimidos, porque era um sistema de opressão. Agora, o cristão experimentava isso de uma forma especial, né? Por causa da fé em Deus. O que acontece é que o tirano precisa suprimir o indivíduo. Porque não, o tirano não quer uma comunidade, ele quer uma massa. Porque todo mundo tem que entrar no sistema e viver debaixo daquilo ali. Então, aos que resistem, mas não é resistência por causa de rebelião, não é nada disso aqui. Os cristãos, de certo modo, eram rebeldes, porque vamos pensar, gente, numa situação em que era tão importante a estrutura social ser mantida, né? Os cristãos eram um povo que trazia problemas, porque todo mundo ia no dia certo oferecer sacrifícios ao imperador, mas os cristãos não iam. Os cristãos não iam. Então, aos que resistem com essa resistência santa ao mal, à opressão, então o Senhor dá a promessa aqui de suprimento celestial, que é o maná. Deus vai suprir, mesmo que você seja excluído, porque você não se submete àquilo. O Senhor promete o maná e o Senhor promete o dom de ter uma personalidade particular diante de Deus. Deus está interessado em que você seja você. Muitos cristãos, por causa do nosso contexto de cristão e tudo, evangélico, têm a sensação de que se eles prezarem muito a sua própria identidade, que isso seria pecado. Que Deus quer unidade, que unidade seria todo mundo igual. Seria todo mundo igual, seria homogeneizar. Todo mundo pensar igual, fazer tudo igual e tudo mais. Mas, irmãos, isso não é verdade. A Trindade, que é o maior exemplo que nós temos de comunidade, é formada por três pessoas distintas. Cada uma tem a sua individualidade, né? Mas ao mesmo tempo eles são o mesmo Deus. Então, não é o plano de Deus que a gente tenha unidade e que as autoridades sejam reconhecidas às custas da particularidade, da individualidade de cada um. Deus não quer que nós deixemos de ser pessoas para que as coisas aconteçam. Para que a igreja funcione, o governo funcione, a família funcione. Não é vontade de Deus. E sempre que isso é ensinado, que pelo bem da família, pelo bem da igreja, pelo bem do governo, as pessoas individuais devem desaparecer, elas podem ser dissolvidas e aniquiladas. Isso é, a autoridade se tornou o trono de Satanás. Quando ela faz isso, ela se tornou o trono de Satanás. É a China hoje. É a China hoje. Quem viu aquele filme Herói? Aquele filme é isso. É o seguinte, o indivíduo não vale nada. A importância, você confia 100%. Você confia 100% no imperador, a vontade do imperador, ela é divina, ela representa a totalidade do império. Então, não interessa, Você não sabe por que o imperador quis, mas você vai lá e se mata, porque o imperador mandou. Então aí você é o herói. Mas isso não é o herói. Isso pode ser o herói para o chinês, que aceita o coletivismo. Porque muitos não estão aceitando isso mais, o coletivismo. Mas isso não é a visão bíblica. A visão bíblica não é nem individualismo, nem massificação coletivista. A visão bíblica é comunidade. Mas para existir comunidade, precisam existir pessoas. E por isso Deus vai redimir as pessoas. E por isso Deus vai dar a pedrinha com um novo nome que ninguém conhece. Só você. Isso é a redenção da identidade, é a pedrinha branca. Então vamos orar agora, vamos colocar isso diante do Senhor. Pai Celeste, nós estamos aqui diante do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pela palavra do Senhor e pedimos que essa verdade seja ouvida, Deus, e aprendida no nosso coração. Que cada um de nós que está em posição de autoridade, governo, pratique isso, compreenda isso, ó Deus, a necessidade de respeitar o outro, de respeitar a pessoa do outro, de permitir que o outro seja o outro. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos dá a graça de viver de fato em comunidade, de experimentar isso que é a comunidade, Deus, de respeitar o outro, inclusive considerando as suas limitações, os seus defeitos. Pai, nós pedimos pelo nosso país que tem essa cultura de autoritarismo tão forte em tantas áreas, dos homens contra as mulheres, muitas vezes de pais contra filhos, de chefes no trabalho, do governo, nós temos isso muitas vezes. Pai, também nas igrejas, tantas vezes isso acontece. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, tem misericórdia, Deus, tem misericórdia. Reforma, Deus, ou nos dá a graça de atuar para reformar essas estruturas de poder, ó Deus. Ou nos dá a graça de resistir enquanto nós podemos, Pai. De resistir, Deus, a esses poderes. De resistir também à doutrina de Balaão. De resistir a essas vozinhas que querem nos convencer de que a gente deve entregar os pontos. De que a gente deve buscar aceitação às custas dos princípios da tua palavra. Deus, em nome de Jesus nós pedimos, tem misericórdia, Deus, nos protege disso, Pai. E no contexto da igreja do Senhor, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, tem misericórdia. Nós sabemos que mesmo os líderes que muitas vezes falham nessa parte, eles são parte da tua igreja, Deus. Então nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia, em nome de Jesus, Senhor. Purifique a tua igreja nessa área. Que o Senhor faça, Deus, transformar o coração, a vida, o ensino também na igreja evangélica. Que o respeito à pessoa, à individualidade, à identidade de cada um seja uma coisa levada a sério, ó Deus, na igreja do Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Que isso seja levado a sério. E, Pai, nós te agradecemos porque nós temos essa confiança de que o Senhor Jesus vai nos dar essa pedrinha com esse novo nome, que ninguém conhece, só nós mesmos. Em nome de Jesus, nós oramos.